Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix em sua reta final, quarto e último bloco do programa desse domingo. E a gente já já vai conferir uma entrevista com Edward Herbert, músico que vive em Londres, nascido no país de Gales e que estará lançando em breve seu EP de estreia pelo site do Pop Mix, pelo selo virtual do Pop Mix, a nossa gravadora virtual, assim como o disco do Johnny que eu já salientei lá no primeiro bloco, né? Teremos também o Edward Herbert em breve, e daqui a pouquinho vocês irão conferir uma entrevista e duas músicas com esse singer-songwriter britânico. Bom, agora a gente confere o Muse. Eu estava falando do Rock in Rio e dizendo, né, quais eram as minhas apostas para o festival, né? No caso, o Rock in Rio, porque temos dois grandes festivais pintando aí. O Planeta Terra também será muito bacana. Eu acredito que o show do Blur será inesquecível ali e tal. Mas enfim, antes tem o Rock in Rio e eu falei do Florence and the Machine, principalmente, e do Muse. Vamos conferir agora uma música lá nos primórdios da trajetória do Muse, Felipe, aqui no Sucesso Pop Mix com Muse, que é uma das atrações do Rock in Rio. We'll be right back.

Vocês ouviram Edward Herbert com Open Your Eyes, ele que terá seu EP de estreia lançado pelo Pop Mix, pela gravadora virtual do Pop Mix, assim como o Johnny Mancer teve o seu álbum de estreia, O Solstício de Inverno, que já está no nosso site, totalmente disponível. E hoje eu estou apresentando aqui alguns b-sides desse álbum do Johnny. É o caso da música O Sol, que a gente confere agora com Johnny Mancer. Vocês ouviram O Sol, um lado B de luxo que o Johnny Mancer preparou, melhor dizendo. E em nosso site eu volto a convidar vocês a fazerem ali o download gratuito do álbum Solstício de Inverno, que é muito bacana. E também convido a vocês a conferirem agora uma música do Flowers on the Moon, esse projeto do Daniel Dias, que lançou em 2012... No final de 2012, Desire Not My People, um disco muito bom, cara, assim, com altas influências ali do Travis, que é uma das bandas prediletas do Daniel, mas também tem muita coisa de Neil Young, Tom Petty e Beatles também, Oasis, tudo que o Daniel gosta, ele colocou nesse álbum. Ele que já havia lançado o Headphone, uma banda também interessante da cena de São Paulo. E agora a gente confere desse álbum, né, do Flowers on the Moon, The Long Goodbye. Daqui a pouquinho eu falo mais do projeto Flowers on the Moon e do Daniel. Tá aí Flowers on the Moon com a música The Long Goodbye, projeto do Daniel Dias, que também, diga-se de passagem, é um produtor e um diretor de TV dos mais competentes aí da cena brasileira. Ele está com Backtrack no canal, ali na VH1, vocês podem assistir. Carol Ribeiro é o destaque desse episódio. O programa rola às terças-feiras, mas tem as suas devidas reprises. E o Daniel Dias também foi o diretor do Pop Mix na sua fase paulistana na TV Milênio e também em outros episódios e especiais, como Campari Rock, como Prêmio Claro. O Daniel Dias fez esse trabalho comigo e com o Rodrigo Panaro no Pop Mix também. Bom, ele está lançando agora no formato físico o disco do Flowers on the Moon, que tem uma capa muito bacana, o disco é ótimo. E no site do Pop Mix, na nossa página, melhor dizendo, no Facebook, vocês têm os links do Daniel Dias e do seu Flowers on the Moon para quem quiser adquirir o disco físico, uma vez em que ele só havia lançado ali no SoundCloud e tal, nessa onda virtual aí. Esse foi o sucesso Pop Mix do mês de setembro. Voltamos no primeiro domingo do mês de outubro. Bom, eu agradeço mais uma vez ao Rafael Seabra e ao Jorge Marum. Um grande abraço e muito obrigado a todos pela audiência. Até a próxima. Tchau. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.